medalha sem plateia. Seja foda, pouca ideia. Se entregar, né, a cara do que brota, hora sara. Pedras mortas, mundo vivo, sempre em frente, decisivo. Eis a fúria de um sorriso formidável, implacável. Todo instante, todo dia, sangue quente, gente fria. Podemos sim superar, aprender como lidar. Enfrentei o que oprimi, eu tenho o breu também. O dia amanhecer é algo lindo, feito gata se despindo. Seja pleno e não metade, vago sem sonoridade. Acústica que me envolve, nessa luz se desenvolve. Viva mais, mesmo tudo oposto à paz. Seja o que te cativa, o amor é narrativa. Vou te contar um segredo, o medo me viu e senti o medo. A disciplina me equilibra, o ritmo move a alma, vibra. O lápis do tempo escreve a história, nossos sonetos e nossas histórias. O agora faz dançar, o bom da vida faz lembrar. Então negou, foi você que conquistou, negou. Mesmo que tente te parar, a luta nunca vai acabar. E solta o beat, vai então negou. Foi você que conquistou, negou. Mesmo que tente te parar, a luta nunca vai acabar. Eu vim pra ter abundância, na humilde sem arrogância. Inquietude, agitação, no balanço da canção. Paira acima das redomas, verso solto, nós que soma. Tarde e noite de verão, domingo intensa curtição. Postes, fios lindos, pardais, harpas, anjos e corais. Conquistas são reais, segue firme por a paz. Espremo a rima na laranja, multiplica a proteína. Tire as grades das vice, beba dessa vitamina. Solta o beat, vai então negou. Foi você que